A melhor coisa do tempo é que ele voa quando você está se divertindo. Tem a hora de sentar pra ler e a hora certa de se comer, pois tudo tem a hora de fazer. É, tem a hora de ir trabalhar e a hora de varrer e limpar, mas também a hora de descansar, sem falar na hora de comer. E agora eu vou lhe dizer, o bom é ficar com você, o tempo com você, assim é bom viver, andando e brincando. Tem a hora de pôr pra lavar e a hora de pôr pra passar, no final eu sei, é bom saber. O bom é ficar com você, o tempo com você, assim é bom viver, dançando ou conversando, não importa a hora ou lugar, pode ser agora, é só ligar, pode vir aqui me visitar e um doce gostoso comer. Brincar até o anoitecer. São tantas as coisas pra se fazer. Acredite no que vou dizer. O bom é ficar com você. Acredite no que vou dizer. O bom é ficar com você. Você. Bom? Onde eu coloquei minha xícara de chá? Ah! Está aqui!